Boa noite, caros ouvintes, porque no BetaCast é sempre noite, jamais gravamos de dia, é um ritual satânico isso aqui. Estamos hoje com um tema difícil e complicado, tentando gravar pela 20ª vez esse episódio, por questões de que o universo não colabora. A Ellen foge. A Ellen foge. E o nosso tema é aquele tema que mexe com o coração de todo mundo, que deixa todo mundo nervoso, irritado e querendo chorar ao mesmo tempo de alegria. O famoso romance Slow Burn. E hoje temos a convidada especial que escreveu dois artigos pro blog da Liga. Ellen Correia, pode entrar. Clap, clap, clap. Eu ouvi som de palma. A gente tem efeitos sonoros aqui, somos chiques. Oi, gente, tudo bem? Tudo Eu sei bem? que todo mundo que ouve o BetaCast já me conhece. Sou a Ellen, dona e proprietária Da empresa BetaCast. Eu adoro falar isso toda vez. É isso, e assim, eu não sou nenhuma expert no assunto, mas eu É sim. escrevi esse negócio aí que o Bruno falou uns tempos atrás aí. Então o Bruno me convidou. Aliás, ele não me convidou nada. Ele me chamou por livre e espontânea pressão pra ajudar a falar um pouquinho sobre o tema de hoje. É isso aí. E temos também a segunda maravilhosa convidada, cheia dos romances yaoi e cheia dos romances low burn também nessa vida. Linda, como todo mundo que vê o vlog da Liga sabe, Paloma Antunes. Nossa, eu me senti muito especial agora. Obrigado, beijo, gente. Chamar o Bruno pra me introduzir nos lugares. Oi, gente, eu sou a Paloma. Eu sou dona e proprietária da empresa Blog da Liga, irmã do BetaCast. O Bruno também é, aliás. E eu ajudo na coordenação de comunicação da Liga dos Betas junto com a linda da Michelle, que vocês já devem ter conhecido. E é isso. Beijo. Tira beijo nada que é do começo. Tá, esquece o beijo. Falou, mas já tava indo embora. Ai, gente, tô muito louca. Ela tá nervosa, É gente. porque eu tô com os meus dois crushes aqui, né? O Bruno e a Ellen. Obrigada, beijo. Ah, pronto, até parece, né? Senti pressão agora. Deus me livre, mas quem me dera. Não diga. Mas, gente. Enfim, então põe a vinheta aí, vamos lá. Pra quem gosta de ler, mandei o recado. Beijos. E pra quem gosta de escrever, nossa, a gente ficou muito deprê. BetaCast! É um cheio de ao vivo isso, Ellen. O podcast da Liga dos Betas do Nia Fanfiction. Mas é isso, gente. Eu falei do coração. Tudo que eu falei foi. Não foi pra atingir ninguém, tá, gente? Foi real oficial mesmo. É o que eu acho. Foi né? tentar Ellen não dar tiro perdido. Então, esse nome Slow Burn, que é isso? Eu que não falo inglês, você que é professora de Slow Burn, diz aí, que raio que é isso? Eu, professora de Slow Burn, não, no mínimo professora de inglês, né? Agora de Slow Burn. Pós-graduada em Slow Burn, querido. Professora de Slow Burn na Alemanha. Graduada com PhD em Slow Burn. Ah, é muito bom. Tá bom, é. Que é que mesmo você quer que eu fale, Bruno? O que é o Slow Burn? É, nem a gente sabe o que é Slow Burn. Romance Slow Burn é igual vento. A gente não vê, mas pode sentir. Meu Deus do céu. Tá bom, a piada foi péssima, né? Mas enfim. Slow Burn é um termo que vem do inglês e traduzindo para o português seria algo que significa queima lenta. Ou como a gente conhece muito, principalmente quem gosta de culinária, fogo brando. Esse gênero, ele surgiu com esse nome justamente por causa daquelas histórias onde os protagonistas, eles demoram um pouco mais de tempo para ficarem juntos. Então, por exemplo, se a gente pegar uma história com um arco histórico normal, mais genérico, geralmente os protagonistas eles se conhecem no primeiro ato, já se apaixonam e alguma coisa acontece no final mesmo do primeiro ato, eles acabam se separando por alguma força maior, alguma força externa, e a história passa tentando fazer com que os dois lutem contra os obstáculos e fiquem juntos no final da história. O romance Slow Burn ele é um pouco mais lento que isso, então na verdade durante todo o primeiro ato e até mesmo boa parte do segundo ato, talvez até a metade ou quase o final do segundo ato, os protagonistas eles vão estar se aproximando lentamente até lá. Por exemplo, se eles são inimigos, eles vão começar se odiando, depois alguma coisa vai acontecer para que eles tenham mais contato. Aí depois eles vão fazer uma amizade, até desenvolver, né, sentimentos um pelo outro. Esse tipo de romance ele é um pouquinho mais diferente do que o comum, porque ele demora mesmo. É, eu vou censurar isso aqui, então vou falar, né? É o popular doce, como diria Bruno, né? Ambas as partes geralmente ficam de c*** doce, demora pra caramba, né, pra ficar junto. Particularmente, é um gênero que eu gosto pra caramba. Eu gosto de algumas histórias que vai papum já, né, mas assim, o meu predileto é o romance slow burn. Depois eu dou mais exemplos, talvez mais pro final, se a gente tiver um tempinho. Eu posso fazer uma pergunta aqui de curioso, aproveitando esse seminário que você está fazendo? Pode, claro. O nosso mais novo ship canon era slow burn também, ou é só impressão minha? Gente do céu, não me toca, que hoje eu tô muito feliz. Não, hell, não encosta em mim. Aê, foi essa porra. É o melhor exemplo que eu queria dar aqui pra vocês, gente. Quem assiste a Hora de Aventura sabe do que eu estou falando. Foi, tipo, da terceira temporada até a décima temporada pra ficar junto, pra se concretizar. Então, tipo assim, se você começou a assistir Hora de Aventura quando eu tinha, tipo, uns 13 anos e, sei lá, você tá com 20... Nossa senhora. Então, demorou tudo isso mesmo pro seu chip, sabe? Aquele seu chip do coração se concretizar. Então, foi basicamente isso aí. Então, romance slow burn é só para os fortes, realmente. Não pode perder a esperança, nunca, jamais. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Existem sempre jeitos e jeitos de contar uma história, não é? Mas uma bem legal, bem divertida, eu gostei até mais do que a por Atos, porque, assim, quem não leu o blog, vai ler. Quem não leu no blog, a Ellen deu dois jeitos divertidos pra gente montar um romance slow burn. Tem o jeito pelas fases do luto e tem o jeito pelos três atos. Mas eu não acho os três atos tão legais quanto a fase do luto, porque eu gosto de ver personagens sofrendo. Tem que sofrer muito. Então eu queria perguntar pra Lolo, o que, que é isso, esse negócio de fases do luto? Nossa, mas que tiro foi esse? Tudo bem, gente, vamos lá. Bom, construindo um romance slow burn pelas fases do luto. A gente pega o luto mesmo, gente. O processo que você passa durante o luto até chegar na aceitação de que você não tem mais aquela coisa, ou aquela pessoa, aquela situação ali com você. Que são umas fases super simples e que todo mundo já experienciou, por assim dizer. Não necessariamente sendo com a morte de alguém querido, mas de, como eu disse, coisas, situações, que são basicamente choque, a negação, o isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e até chegar finalmente na aceitação. Então, pera aí só um minutinho. Pera. O que você tá querendo dizer então, Paloma, é que a gente consegue escrever uma história em romance slow burn simplesmente seguindo os estágios das fases do luto, é isso? Simples assim, a receitinha? É uma receita muito simples, como é uma receita para a vida, porque claramente o amor é uma desconstruição, não é mesmo? É a morte de outras coisas que você tem que abrir espaço pra caber aquele sentimento dentro de você. Eu vou anotar na minha agenda depois dessa frase: o amor é uma morte. Ai, meu Deus. O amor é uma morte. Nossa, gente, ficou muito deprê, né? Anima as coisas. Bom, então vamos falar pro pessoal de casa, né? Como a gente pode construir uma história de um romance slow burn, então, utilizando os estágios da fase do luto, então? Bora. A história, até ela chegar no primeiro estágio, que é o do choque, que a gente vai começar falando, a história de vocês já tem que ter passado, basicamente, pelo primeiro ato inteiro do arco da história, né? Que, no caso, seria você lançar a problemática da sua história. Então, por exemplo, se a história é, sei lá, sobre inimigos que passam a ser amigos, depois se apaixonar, ou a história de um professor que se apaixona por uma aluna, ou vice-versa. Adoro. Etc, né? Não importa a temática da história. Mas você tem que fazer com que os seus protagonistas se interajam até o momento em que eles vão perceber que eles vão começar a nutrir sentimentos, assim, inesperadamente um pelo outro. E aí que a gente entra, então, pra desenvolver propriamente dito romance slow burn. E aí a gente chega no nosso primeiro estágio, que é o estágio do choque. Só que a gente vai falar junto já o estágio 2, que é o da negação, porque eles são estágios que se complementam e que andam basicamente juntos. No luto, propriamente dito, quando uma pessoa morre, a gente sabe que nem sempre a situação de morte é uma situação com que as pessoas, elas conseguem se preparar. Então, muitas vezes, o falecimento da pessoa querida, ela é inesperada, então vem aquele choque na pessoa. E a primeira coisa que acontece quando a pessoa, ela entra em choque, ela fica num estado de letargia mental, emocional. O trauma trauma, ele é tão grande, esse trauma emocional, que a pessoa não sabe como reagir em frente da situação. Não sabe o que fazer naquele exato momento. Algumas pessoas, elas entram em pânico, outras congelam. Varia muito de pessoa pra pessoa como que ela vai sentir esse choque. E juntamente com esse choque, acaba vindo a negação, que é aquela pessoa que ela tenta negar pra si mesma o fato de que, sei lá, a situação ruim aconteceu, ou que a pessoa querida morreu. Ela quer se abster daquela situação ruim, ela não quer passar. Então ela começa a negar pra si própria, porque ela não quer acreditar. Porque se ela acreditar, vai ser real. E ela sabe que se for real, ela vai sofrer. E a mesma coisa acontece com o romance Slow Burn, porque, por exemplo, quando duas pessoas que não estão esperando se apaixonar uma pela outra, e uma pessoa começa a nutrir sentimento, e por qualquer motivo que seja, ela acha que não deve sentir esse sentimento, então ela acaba tendo que passar por esse estágio do choque e da negação. Primeiro porque ela não vai aceitar aquele sentimento. E segundo que ela talvez ache que ela vai sofrer e que não vai sair uma coisa boa desse sentimento. Então ela começa a negar pra si própria de que ela está sentindo. Enquanto ela estiver negando, então o sentimento não é real. Então é mais fácil de lidar. É mais fácil talvez se esconder na negação do que enfrentar o problema. Então ela vai tentar negar o máximo que ela conseguir. Uma mentira dita mil vezes vira uma verdade. Gente, não, eu queria comentar rapidinho aqui, porque eu não entendo aquelas pessoas que falam assim: nossa, será que eu realmente gosto de fulano, ou foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça? Como assim você não entende? Isso não faz sentido na minha cabeça, sabe por quê? Por mais que a pessoa ela tenha se auto-induzido a sentir algo por determinada pessoa, o sentimento ainda é real. Não tem como você achar que tem sentimentos por uma pessoa e esse sentimento não é real, porque você tá sentindo. Não tem como falar que isso é uma mentira que você inventou na sua cabeça. Pode ser que você se induziu a sentir o sentimento, mas o sentimento é real. O sentimento não tem como ser uma farsa, entendeu? Eu acho meio besta isso que as pessoas falam. Ai, é realmente real ou foi uma ilusão que eu criei? Por mais que seja algo que você criou, que você se auto-sabotou, o problema é seu. Agora lide com... Nossa, grosseria. Com um sentimento real. Então o problema é seu e se vira agora, porque foi você que arrumou. Então, tipo, mas o sentimento é real. Paloma saiu da conversa. É isso na minha opinião, ok? Mas é isso, gente. Então, esse é o estágio onde os seus personagens lindos e maravilhosos vão falar: caramba, agora ferrou. O que eu vou fazer agora pra continuar o meu relacionamento com essa pessoa, sendo que eu não quero nutrir sentimentos? Então aí a gente passa pro terceiro estágio, que é o estágio do isolamento, gente, que a Paloma vai explicar pra gente. Não, agora eu tô bolada, agora eu não quero explicar nada. Foi muito shade da Ellen, nossa senhora. Credo, por quê, gente? O que que eu fiz? Que a gente sofre, você tipo, não, porque esse tipo de gente... Não, porque é tudo doido na cabeça, não. Que os negócios, nossa, você criou, se vira aí. Não, olha só, agora eu vou mandar shade, agora eu vou, não, vocês estão me cutucando, eu vou mandar shade, vocês vão saber de quem eu tô falando. Mas já não mandou? Graças a Deus que quem escutar esse episódio não vai saber de quem eu tô falando, mas eu vou mandar porque vocês dois vão saber de quem eu tô falando. E não é de mim que eu tô falando, deixa eu deixar bem claro isso. Eu já tava pensando o que ia ser. Teve uma pessoa que chegou no meu chat, tá? A pessoa chegou no meu chat e ela falou assim: nossa, Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Eu falei: ok, o quê? Então, sabe fulano de tal? Sei, fulano de tal. Acho que estou levemente começando a ter um crush em fulano de tal. Eu falei: ui, sério? Mas tipo, como assim, nada? Ele: não, ok, tudo bem. Tipo, eu não vou dar bola porque eu não quero nutrir sentimentos e tal, porque eu sei que não vai dar certo. Eu falei: ah, beleza. Então. Cheio de ao vivo, é isso? Aí, beleza. Quando vê, pá, fulano lá, moça, interagindo no Facebook com a pessoa. Tipo... Eu achei de ao vivo isso, Ellen. Não, porque eu não quero nutrir sentimentos. É uma afronta. Eu não quero nutrir sentimentos com a pessoa e tal. Aí fala pra mim agora, foi uma ilusão que criou? A pessoa vai lá e cutuca, você quer que faz o quê? Agora aguenta, tipo, joga shade mesmo. Agora chora. É isso, mandei um recado, beijos. Depois de shade eu não tenho nem o que falar. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. é devagar. Então, tudo bem, gente. Tudo bom, meninas. O terceiro estágio é o isolamento. O isolamento é basicamente seus personagens tentando lidar com a situação. Voltando pra alusão ao luto, luto de perder uma pessoa querida, é o estágio onde você vai se isolar do mundo exterior e realmente se interiorizar, rever suas emoções, como você vai aceitar essa situação nova com que você tá se deparando, como você vai lidar com a ausência da pessoa ali. E no slow burn é onde os personagens vão lidar com esse sentimento. E aí começa aquele famoso doce, né, gente? A pessoa não querer ficar perto da outra, começar a ser meio antipática, um pouco rude. Ou se for uma pessoa mais doce, assim, tipo o Bruno, às vezes, vai fugir da outra pessoa, né? Se esconder, sei lá, coisas assim. Vamos pensar, por exemplo, no exemplo de... Por exemplo, no exemplo. Lindíssima, falei tudo. É... Num romance slow burn entre professor e aluno. O aluno começar a faltar nas aulas, né? Matar aquela aulinha ali. Ou o professor, sei lá, fingir que ficou doente. Não ir pra escola, ou topar com aquele aluno e ser rude, antipático, fugir, como a Ellen às vezes é comigo. Quê? Que isso, Brasil? Vamos passar pro próximo estágio, por favor. Não, eu só ia comentar que esse estágio, mais ou menos, do isolamento, é importante ressaltar que ele causa sofrimento não só pra pessoa que tá passando, né, por esse estágio do luto, de querer se isolar, mas a pessoa que está sendo privada da outra e também está sofrendo de uma outra maneira. Porque ela está privada da ausência da outra e não sabe por quê. Ela fala, mas que p*** que eu fiz, né? Eu fui grosso. Que eu fiz que a outra pessoa, né, tá agindo dessa maneira? Mas ok, então. Vamos passar pro próximo, Bruno. O próximo é justamente o que todos os três estamos sentindo aqui depois de tanto shade, que é raiva, ódio, sangue nos olhos. Você tá sentindo raiva por quê? Se você nem entrou no shade. Eu queria saber isso. Eu não entrei no shade. Eu não entrei no shade? A senhorita não percebeu que o shade foi ao vivo? Desculpa, gente, E aí a pessoa simplesmente começa a culpar o mundo, não é? Porque ela começa, tipo, ok, agora o que eu faço? O isolamento também não tá dando certo? Mas você tá dando o exemplo pessoal já? Ainda não. É, então tá bom. Aí a pessoa começa a colocar a culpa no pai, na mãe, no mundo, em Deus, no destino, e começa a sair xingando todo mundo. Claro que não precisa exatamente, ai meu Deus, vai tretar com outra pessoa, vai tretar com a pessoa que gosta, não é exatamente assim, mas acontece de ter aquele ódio e, tipo, evitar mais ainda a pessoa pra não dar um chute na cara dela. Nossa, isso é pesado, dar um chute na cara da pessoa. É muita agressividade, às vezes. É uma coisa muito de quem faz Kung Fu, né, Bruno? Acho que você tá fazendo um shade pra você mesmo, né? Tipo... Isso é verdade. Uma coisa interessante aí que você tá falando, né, dessa questão da raiva, é que a raiva não necessariamente tem que ser por causa da outra pessoa, mas raiva consigo mesmo, né, de você falar, eu sou burro, né, por que que eu estou sentindo isso por aquela pessoa? Eu vejo isso muito nas histórias que eu leio. Às vezes o protagonista, ele tem aquela síndrome, sei lá, de insegurança, de não se sentir suficiente o bastante para aquela pessoa que ele gosta. E aí ele começa a se autodepreciar e sentindo raiva de si mesmo, falando assim, ah, por que que você tá sentindo isso pela pessoa, né? Que adianta nutrir esse sentimento? Você não vale a pena pela pessoa, ou você sempre é deixado pra trás, e é uma luta interna muito grande que ele sente. Eu odeio ler história assim, mas eu não consigo parar de ler, esse é meu problema. É igual droga, você sabe que não presta, mas você não consegue parar. Isso que eu fico com raiva. Você continua. Você continua porque você gosta de sofrer. É isso, você gosta do sofrimento. É isso. Mas é mais divertido que passar por isso na vida real, convenhamos. Quem não experimentou essa fase da raiva, nossa. O Ministério dos Betas adverte: ler faz bem à saúde. Em seguida, vendo que não consegue culpar Deus e o mundo, porque acontece que não é culpa de ninguém, se você ama aquela pessoa, vem a fase da barganha, a melhor fase de todas. Nossa, a melhor fase de todas? É. O que é isso? Você tá se revelando? Há controvérsias, mas... Há controvérsias, mas eu acho mais divertida. Beleza, então. Então vamos lá. A barganha, ela é um ato de realizar um negócio que pode ser lícito ou ilícito. Mas na maioria das vezes é ilícito. Então sabe quando você faz aquela maracutaia, né? Aquele rolo lá que você quer fazer uma barganha. Então é essa troca, né, que a gente faz. Por exemplo, na fase do luto, quando a pessoa ela tá no estágio da barganha, você pode muito perceber quando a pessoa tem aquele discurso, né? Ah, eu queria que Deus tivesse me levado no seu lugar. Eu não queria, não. Porque ela quer te tirar aquela dor, né, da perda da outra pessoa. Então ela preferia ter sido tirada, né, e deixar a outra pessoa do que sentir a dor que ela tá sentindo no momento. Em troca dessa paz mental, muitas vezes ela tenta as mais diversas coisas pra conseguir essa paz mental. No caso da história do romance Slow Burn, esse tipo de barganha, ela pode ser inserida dentro da história de diversas formas, né? Vai depender, claro, do seu enredo, da temática que você escolheu. Então, ele vai pensar, olha, se eu procurar outra pessoa, então talvez eu esqueça da pessoa que eu gosto. E aí, talvez ele faça burradas, como já aconteceu em histórias que eu li, que a pessoa sabia que nutria sentimentos pela outra, então pra esquecer ela, foi num bar e tentou ficar com outra pessoa e, tipo, isso deu um rolo. Mas um rolo tão grande mais pro final da história que, assim, quase foi irreversível, mas acontece. Sangue nos olhos desse autor, hein? Uhum. Nossa vida, essa história, gente do céu, eu fiquei sem dormir muitos dias por causa dela. Enfim, se eu apresentar alguém pra aquela pessoa, eu vou ser obrigada a esquecê-la. Então, sabe, esse enredo é típico daquela história de amigos ou de melhores amigos, que um começa a nutrir sentimento pelo outro, então ele fala assim, ah, deixa eu apresentar uma pessoa pra ela, né, pra minha amiga, assim eu vou ser obrigada a esquecer essa pessoa, porque ela vai estar gostando de outra, pra mim não vai ter outro jeito, então vai ser fácil eu esquecer, porque eu quero a felicidade dela e tal. Um outro exemplo que a gente tem é, se eu passar mais tempo me ocupando com coisas mais importantes, pode ser que eu pare de sentir o que eu tô sentindo, que no caso seria aquela relação do professor-aluno, se eu passar mais tempo corrigindo provas, fazendo trabalho ou dando aulas extras, eu vou deixar de sentir aquilo que eu tô sentindo por aquele aluno. Mas alguns outros casos, a barganha, ela chega ao ponto de a pessoa, ela pensar na verdade em ter um, no inglês a gente chamaria de um overload, que seria tipo um sobrecarregamento da própria pessoa que ela gosta, porque assim, dessa forma ela acha que vai enjoar da pessoa e vai parar de gostar dela. Eu vejo muito isso em histórias de romance slow burn que eu leio também, naquela frase, né, que eu até comentei da primeira vez que a gente gravou e não deu certo, né, que é get the person out of your system, pegar e tirar a pessoa fora do seu sistema, né? Aquela típica situação de uma música ou de um estilo musical que a gente não gosta, a música pega tanto na cabeça que a gente acaba pegando e colocando no Spotify pra escutar até cansar, porque quando eu enjoar, passa, né? Então já escuta tudo de uma vez, porque a vontade passa logo. A partir daí, a gente tem dois caminhos. Se funcionar, às vezes funciona, por que não? Às vezes funciona. Se funcionar, beleza, né? Só que aí os seus leitores não vão ter um final feliz, então, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Seus leitores vão tacar fogo em você. Não vamos parar a história aí, né? Eles não vão ficar felizes se funcionar. Então, o método não pode funcionar. Esse é o X da questão, pra gente chegar no nosso final feliz. O que que acontece? Vai acontecer que a pessoa, ela vai ficar putíssima da vida porque o sentimento só aumentou. E aí isso vai deixar ela tão frustrada que a gente entra pro estágio 6 que a Paloma vai explicar, que é o estágio da depressão. Então, vamos lá, Xixô. Então, gente, como a Ellen disse, vai chegar aquele estágiozinho assim, bem divertido, pra quem tá lendo, obviamente, pra quem tá passando por isso, não é divertido, que é o da depressão. Quando você percebe que o tiro saiu pela culatra, não é mesmo? Que o sentimento só aumentou. É o estágio que você vai aproveitar também pra pegar conflitos que não envolvam essa questão amorosa, que vai ser o carro-chefe do seu enredo. Os conflitos pessoais de cada personagem, ou conflitos que não são necessariamente deles, mas que atingem eles de alguma forma, que não envolvem a questão amorosa, e você vai resolver esses conflitos agora. Adoro. Nossa, Ellen, você gosta das pessoas sofrendo, né? Então, também é nesse estágio que os seus personagens vão voltar à estaca zero. Eles vão começar de novo a passar por aquela angústia de ficar se martirizando a respeito desse sentimento de que eles não podem, no caso de amizade que vira romance, eles não podem cruzar a linha da amizade, porque senão vai estragar a amizade, porque eles não sabem se a outra parte sente o mesmo ou se sente como isso vai ficar se eventualmente a coisa der errado, ou quando os personagens vão passar do ódio ao amor, porque você vai se apaixonar pelo seu pior inimigo, por assim dizer. Você vai fazer eles voltarem todo o caminho. Sim, é como se fosse um joguinho de tabuleiro e eles voltaram, sei lá, umas quatro casas, ou no nosso caso, como a gente tá seguindo a numeração dos estágios, umas 6 casas lá atrás. Nossa vida, lá no choque não, né? Talvez umas 3 casas pra trás. Só. Não, você não quer sofrimento? Vai voltar tudo também. Misericórdia. Muitas vezes, voltando lá pro estágio da barganha, a transição, né, entre a barganha e a depressão, pode ser que a gente encontre aquele momento, né, tão esperado pelo público, que é quando os nossos protagonistas, eles passam da linha de amizade de alguma forma. Então pode rolar o primeiro beijo, ou sei lá, primeiro qualquer coisa. Primeiro aperto de mão. Ai. Né? O primeiro aperto, mas não disse do que, não é mesmo? Mas, gente... Na verdade, alguma coisa realmente, igual a Paloma disse, acontece pra que eles voltem a estaca zero e entrem na depressão. Então, igual a gente falou, eles acabam percebendo que a situação da barganha não dá certo, que, ah, sei lá, passou uma noite com a pessoa e todos os medos e fantasmas da pessoa acabam voltando pra ela. Ah, eu não sou bom o suficiente. Ou, sei lá, a família dela não me aceita. Ou qualquer coisa do tipo. E faz com que a pessoa realmente entre nessa depressão e se afaste de um sopetão da outra, hein? Até aquele negócio. Nadou, morreu na praia, né? E aí tá todo mundo triste, tá o escritor triste, tá o leitor triste. Estão os protagonistas tristes. É a fase mais merda, assim, da história, né? Que é a fase final, que já tá basicamente no terceiro ato, né? Indo pro final da história, já pro clímax quase da história. Só não entendi uma coisa. Por que que o escritor, depois de fazer o personagem sofrer tanto, por que que ele tá triste? Olha só, se você for a Michelle, viu Michelle, Bran? Se for a Michelle, ela provavelmente vai estar dando risada e comendo pipoca. Muito feliz, com certeza. Mas... se fosse eu sou aquele tipo assim de pessoa assim, sabe? Muito sofredora, né? Tipo, ninguém me ama, ninguém me quer. Então eu estaria escrevendo aos prantos, entendeu? Porque eu estaria sentindo a dor dos meus protagonistas. Eu acho que eu me sentiria vingada de conseguir fazer alguém passar por isso sendo que deixa quieto. Né? Meu Deus. Eu acho que eu ia me sentir vingada, mas tudo bem. E depois que você, autor, seja sádico ou não, depois que você for passou por tudo isso, fez e refez os estágios do luto umas 5 vezes, porque esse estágio da depressão aqui é muito merda. Finalmente a história vai ter um fim. Eles se aceitam, estágio da aceitação, aceitam esses sentimentos, aceitam tudo isso que eles ficaram de doce até agora. E resolvem fazer o que for possível pra viver esse amor. Aí é que eles começam a resolver os problemas internos, aí é que eles começam a, tipo, não, vamos lutar contra isso, contra esses medos. Ah, eu sou bom sim, você é bom o suficiente pra mim. Ah, porque não importa que você era vilão da minha vida, não importa que você era o demônio da minha sopa. Meu Deus, ele tá falando com tanta emoção, gente. E eis que depois de muita história, finalmente... 84 anos depois. Exato. O casalzinho fica junto. E isso se você não resolver fazer a vida deles. O inferno, é claro, mas... já foi tanto inferno, pra quê, né, gente? Então a aceitação é muito bacana por causa disso. É uma vitória não necessariamente do casal, mas é uma vitória interna de cada um dos protagonistas sobre o medo do que eles tinham. Ou sobre as circunstâncias. As intempéries, né, que o relacionamento dos dois passou pra chegar até ali. Então, não importa se foi de inimigo pra amigo, pra amantes, eles conseguiram superar todas essas coisas. Se era a mãe que não aprovava o relacionamento, ou se era porque um era mais velho, o outro era mais novo. Gosto. Não recomendo muito essa história, né? Não recomendo também, nem na vida real. Obrigada. Na vida real, a gente não recomenda slow burn de jeito nenhum. Acontece, tá, gente? A gente não recomenda slow burn na vida real de jeito nenhum, exatamente, né? Vocês aí se assumem por conta e risco, é o problema de vocês. Amém, agora bora fazer na prática esse negócio, não é pra viver um slow burn na vida real, pra escrever, beleza? Você está ouvindo suas próprias palavras, Bruno? Na prática eu já ia falar, meu Deus do céu! Eu já ia falar pro Bruno, gente, vamos cada um arrumar um romance slow burn para viver aí. Bom, se você vive, você consegue escrever assim, bem melhor, com certeza, mas não é muito divertido viver um troço desse, não, imagina. É horrível, gente, horrível. Sabe o que é horrível? É horrível. É horrível na vida real, porque tipo, quando você tá lendo a história, você sabe que os personagens, de uma maneira ou de outra, eles vão ter que terminar lá no final do filme, no final do livro, da história, da fanfic, juntos. Na vida real, você não sabe isso, ninguém te dá nenhuma garantia disso. Você fica sofrendo e, tipo, é só sofrimento mesmo. É, não vou dizer que não acontece finais felizes na vida real, tá, gente? Mas é assim. Cuspir pra cima e sabe lá onde que vai cair. Música. agora que vem aquela parte legal, que a gente faz umas recomendações, assim, tops pro pessoal, assim, ou dá exemplos de romance slow burn, assim, dando umas ideias de histórias, assim. Falem, o que vocês conhecem de romance slow burn aí? O problema de ter sido convidada pra gravar um episódio sobre romance é que eu não leio romance. A realidade é essa, gente. Como assim a rainha do vlog não lê romance? Alguém me explica essa blasfêmia, essa barbárie. Não lê romance. Essa mentira descarada. Gente, eu juro. Na primeira vez que a gente gravou, dessa segunda vez também, eu fiquei olhando, tipo, mais de meia hora todos os livros que tem aqui no meu quarto, tentando encontrar romances. Ah, sem comentar. Tá bom, gente. Alguns livros que eu consegui lembrar foi Jogos Vorazes, que a questão do romance não é a questão, não é o carro-chefe do enredo. Mas tem slow burn e tem umas pegadinhas também, porque você acha que é slow burn com o personagem X e na verdade é com Y quando chega lá no final, né? Ah, como assim? Ué, oi. É tipo assim, é um bait, tipo, enganando a galera do casal que vai ficar junto no final? É, eu me senti enganadíssima. Gente, que sacanagem. Mas tudo bem, gente. Tem Encontros no Parque. Esse eu achei interessante porque é um romance bem maduro, assim, pra assim dizer. Porque os protagonistas são personagens, assim, que estão na casa dos seus 60, 65 anos, assim. E não é uma coisa que a gente costuma ver por aí, né? Geralmente é romance adolescente ou romance de jovens adultos e tudo mais. É difícil você encontrar romances da terceira idade, assim. Parece que o que se vende muito é que amor tem prazo de validade, assim, ou tem prazo pra acontecer na vida das pessoas. E Encontros no Parque mostra que não, que as pessoas se apaixonam em qualquer idade e que aquele amor de adolescente lá que, ai, é impossível, ai, isso pode acontecer em qualquer idade, gente. Eu achei bonitinho, assim, por assim dizer. Mas eu demorei muito pra terminar de ler, porque o carro-chefe é romance, e aí eu não consegui, mas tudo bem. Aristóteles e Dante descobrem segredos do universo. Esse é um dos meus favoritos. Ele é LGBT, super fofinho, super mega ultra slow burn, muito. Nossa senhora. É um slow burn que trabalha bastante conflitos pessoais, resolve realmente os conflitos pessoais antes de resolver a questão romântica da coisa. E é super fofo, super gostosinho de ler. A Moreninha é um clássico da literatura brasileira. Acho que foi o... Se bobear, sei lá, acho que foi o primeiro slow burn que eu li, assim, na vida. E é um que eu gosto bastante. É entre uma menina mais nova, um cara mais velho, assim. Não muito mais velho, alguns anos atrás. E o quê? Nada. É ataque isso? É ataque que eu precinto? Não tô falando nada. Então tá bom. Mas então, a Moreninha é tipo... Começa, é um romance que começa na infância, assim. As crianças lá se conhecendo, papapá, mas criança é aquilo, né, gente? Acho que não percebe muito que diferença de idade, assim, tanto quanto adolescentes percebem. Mas não acontece nada romântico, assim, na infância. É só eles se conhecendo na infância mesmo. E aí, beleza, se separam, se reencontram por um acaso do destino no futuro, em que a menina, o cara, né, descobre que a menina é irmã mais nova do melhor amigo dele, assim. E é super fofinho, super levinho de ler. Muito bonitinho, gente. Ah, é um dos meus livros favoritos. Obrigado, beijo. Tipos ocultos. Leremos. Uau. Ah, o livro da Clara, Aluga-se um Noivo, é um que, lendo o artigo da Ellen, eu relacionei um pouco com um slow burn, sim, que é... A Clara é nossa amiga, gente. Amigos de estrelas famosas do mundo da literatura. Mas enfim. Então, na Aluga-se o Noivo tem um relacionamento de mentira que se torna um relacionamento de verdade. E é muito legal. É um romance mais maduro também e mais caliente, por assim dizer. Ui. E para todos os garotos que já amei, que na verdade eu não li o livro não. Eu fui assistir o filme porque a Hannah ficou insistindo muito. Mas é super fofo, gente. Mas me deixou triste porque eu nunca vou viver um romancinho de ensino médio. Mas é tudo, né? Mas tudo bem. Agora, de mangás, tem Skip Beats, Rock in Heaven. Tem Caos, que é um yaoi, que vai sair um anime agora em outubro ou no finalzinho de setembro. Alguma coisa assim. E basicamente, gente, a maioria dos yaois que eu já li que são todos slow burn. E é isso. Ellen, só vê. Geralmente, as histórias slow burn que eu leio são geralmente do mesmo fandom. Não é muito conhecido, né? Já cheguei comentar que é o fandom de Carmilla. Essa história que eu li, ela chamava Exposure. Uma das protagonistas, ela fazia faculdade de fotografia, né? De artes, fotografia. E a outra, acho que era jornalismo mesmo. A, a Laura, né, que é uma das protagonistas, ela começou a história namorando outra pessoa. No decorrer da história, ela rompe com essa pessoa numa festa, que ela já tá putaça da vida. E ela bebe, ela não é de beber. E aí ela fica bêbada e começa a dar trabalho. Então, daí, tipo, a outra protagonista, que é a Carmilla no caso, tem que ficar cuidando dela sem querer querer. E, tipo, elas meio que se odiavam. Só que daí, por fim, sem querer, a professora delas fez a Carmilla fazer, tipo, uma monitoria com a Laura, sabe? Pra ajudar a ganhar nota. E aí foi aí que as duas viraram amigas. Só que, tipo, a história vai se desenvolvendo numa amizade bem lenta, assim. Então a história é bem longa. Era mais de 170 mil palavras. Pra vocês terem noção, tipo, eu acho que um primeiro beijo foi rolar lá pro capítulo 20. Há um slow burn, bem slow burn mesmo. E a história é bem bonitinha, porque em cada capítulo vão acontecendo fotos aleatórias que a Laura não descobre que a Carmilla tá tirando dela pra uma exposição depois que acontece no final. Esses tempos atrás eu li uma que chamava Strangers. Sem querer, uma pegou e mandou um text message, mandou uma mensagem de texto pra outra achando que era uma outra pessoa. Eu. Eita. E aí, é porque ela tava meio bêbada e tal. E aí a outra respondeu. E aí, a partir daí, começaram a conversar. Daí surgiu tudo a história, né? É, até assumirem um sentimento sincero uma pela outra foi maior rolo. E a mais recente que eu tô lendo, ela chama What's Mine is Yours Always, que é meu é seu sempre. Essa aqui, gente, é uma história onde a protagonista, a Laura, ela sofre um acidente de carro. A Carmilla, ela é fotógrafa e ela tava fora da cidade fazendo um photoshoot. E aí, quando ela recebe a notícia, ela volta correndo e percebe que a noiva tá em coma. Passa-se uma semana e ela não acorda. Depois de 8 dias, ela acorda, reconhece todo mundo, lembra do acidente, mas não lembra da Carmilla. Então, tipo, ela tá com uma amnésia só de uma pessoa. E essa pessoa é simplesmente a pessoa com quem ela passou os últimos 7 anos. Entra aquela história que já aconteceu na vida real de algumas pessoas, né? Que até já veio depoimento no Fantástico da pessoa sofrer um acidente, esquecer da pessoa amada, tipo, lembra de tudo, mas esqueceu da pessoa, de todas as memórias que envolvem aquela pessoa, não consegue lembrar de nada. E aí a pessoa tem que fazer ela se apaixonar por ela novamente, desde o começo. E é isso que a história trata. A história trata do tempo do presente, dela tentando fazer a outra se apaixonar por ela novamente. Nossa, né? Trampo, hein, e enquanto isso, com flashbacks da história que aconteceu no passado, como se conheceram no passado, como se apaixonaram, como foi o primeiro beijo, etc, primeira briga e tal, e contrastando com os conflitos agora do presente, porque elas estão tendo que reconstruir toda uma história, todo um presente, porque o passado foi simplesmente apagado da cabeça de uma. Esse é um slow burn de respeito. Esse é. Nossa, esse é um slow burn de sofrimento puro, gente do céu. Pesadíssimo. Eu olho daqui na minha estante e eu vejo dois exemplos bem divertidos de slow burn. Um deles é Sangue de Tinta, que mais uma vez o foco não é no romance, porque eu sou uma pessoa com um pouquinho de ódio no coração. É uma garota, como vocês devem saber, eu acho que a maioria das pessoas assistiu o filme, né, de 2000 e cacetada esse filme. Certas pessoas no universo conseguem ler e, tipo, tirar os personagens do livro e tal, não sei o que, muito divertido, muito bacana, só que as personagens começam a querer matar também as pessoas como elas fazem dentro do livro. Não dá muito certo. Aí, a filha de um cara que consegue fazer isso acaba se envolvendo lá com os personagens e acaba se envolvendo com um cara tirado das Mil e Uma Noites. Um personagem aleatório X, que chama Farid. E eles vão começando um relacionamento, um slow burn, muito tímido. Ai, o sentimento existe, mas não existe. Quem liga, tá dando merda. Vamos focar na merda? E é isso. Eu tô triste porque eu não vi nem o final do slow burn, porque não consegui ler o último livro ainda, mas estamos aí, na derrotista do slow burn. E tem outro livro aqui também, que é A Menina que Roubava Livros. Eu acho que esse daí todo mundo conhece bem mais até. É de uma menina da Segunda Guerra Mundial, óbvio, que por motivo X, a mãe não conseguia mais criar e não sei o quê. Aí mandou pra uma família de alemães, é claro, que cuidava desse tipo de criança nessa época negra da história. E aí lá ela conhece um garoto muito bonitinho, muito irritante, muito chato, só que começam a se apaixonar. E vai, isso aqui tá dando merda no mundo. Só que eles não ligam pra merda que tá acontecendo no mundo. Só que eles viram melhores amigos e fica nesse vai não vai, naquele romancezinho slow burn, não sei o quê. Eu não vou falar o final porque, né, vai estragar o livro, mas é bem bonitinha a história. Meio triste, mas bem bonitinho. Olha, romance slow burn, pra ser sincera, é só pra quem gosta de sofrimento mesmo. Com certeza. Se você não gosta de sofrimento, gente, eu não recomendo ler, não recomendo escrever, tá? Esse episódio do BetaCast, sinto lhe dizer, mas foi perdido pra você, tá? Foi uma hora da sua vida que não valeu pra porcaria nenhuma. Sinto muito, mas é a real. Cara, okay. Você tá muito grossa nesse episódio. É isso que eu queria dizer, Eva. Eu não... tô você grossa, tá como assim eu tô grossa? Grossa. Você tem uma mania de falar que não, eu sou você grossa, não é grossa, falar você está grossa. Eu não tenho culpa de ter Mercúrio em Capricórnio. Eu tenho culpa Ai, de vai ter culpar Mercúrio em Capricórnio? Aí, a Paloma saiu da conversa. Não tenho culpa. Paloma, do tanto que você tá aceitando as carapuças, que nem foi pra você, foi pro Bruno Shade que eu mandei. Ó, já era pra você ter saído da conversa umas 10 vezes. Você tá vendo, Bruno? É isso que eu passo. Exatamente. A gente trata a pão de ló e a recebida desse jeito. Nossa. Ah, pronto. Eu aqui que não tô fazendo nada, já recebi fama de grossa nesse episódio. Não tô fazendo de grossa, nada. De que tô mandando shade pra não sei Mas quem. Mas você acabou de falar eu que tô mandou shade. Não tô mandando shade pra ninguém. Foi só pro Bruno. E foi só uma vez, só. Não, só. Uma, né, Bruno? Não, que eu não me lembro de ter mandado mais shade. Não é nessa gravação, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha sempre lembra. É o que tá acontecendo agora. Mas é isso, gente. É eu isso. Falei do coração. Tudo que eu falei foi, não foi pra atingir ninguém, tá, gente? Foi real oficial mesmo. É o que eu acho. Foi tentar ela e não dar tiro perdido. Ai, eu não vou falar nada, eu vou me abster de falar, porque qualquer coisa que eu falo poderá ser usado contra mim por vocês dois, então eu prefiro ficar quieta. Já tá sendo, querida, já tá sendo. De boa, não falo nada, que eu sou uma boa pessoa, vocês que me julgam mal. Ai, claro. Com certeza, não claro. Não vou falar mais nada. O Bruno vai dar exemplo da vida dele? Eu tô esperando esse momento. Exemplo da minha vida? Ah, o Bruno tem tantos bons exemplos de romance slow burn acontecendo na vida do Bruno, que olha... Eu não quero nem pensar, foi só facada no coração nesse episódio. Tururu. Eu até paro e penso assim, gente, olha, ser o Bruno não deve ser fácil nessa vida, cara. Deve ser, bicho. Por hoje é isso, minha galera. Chega de shade, chega de sofrimento, chega de slow burn, chega de todo esse ódio que a gente passa. Doce, nossa, doce me tira do sério, Ellen. Gente, o Bruno é o tipo de best friend forever, que ele chega no chat da gente, manda print de conversa e fala assim, Ellen, vê se eu aguento, você não acha que é doce isso aqui? Nossa, isso aqui! Aí eu tenho que ler, né? Respirar fundo e concordar e falar, Bruno, é doce. Pior que eu não fiz isso uma vez só, não. Pior que não mesmo. Ai, gente, sim. Eu não aguento essa vida. Muita vergonha ao vivo. Ao vivo. Falou pra vocês, galera. Beijo. É isso, gente. Já foi humilhação demais por uma noite só. Falou, mas seja educada. Fala tchau pros ouvintes. Aí, ó. Só fica me batendo. Tchau, gente. Beijo. Foi um prazer estar com vocês. Adoro. Me chamem mais vezes. Quando a Ellen não estiver, porque ela é muito chata. Obrigada. Beijo.